Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast White. Começamos a edição número 188 da nossa sétima temporada do seu, do nosso Podcast White, o único 100% do NASCAR. E vamos falar aqui porque tem bastante coisa pra falar hoje, tá, pessoal? Vou falar da KM, vou falar da ARC, vou falar da Redmond Fire Tour. Tudo isso aconteceu só lá em Iowa que aconteceu a ARC. O resto foi tudo lá em New Hampshire. New Hampshire sempre um grande final de semana com vários eventos, tá? Aconteceu lá em Tio Modo também, eu não vou falar, né? O Speedcar também correu por lá. Não vou falar pra não alongar muito também, e também é muita informação. Mas enfim, vou falar de bastante coisa pra vocês, tá, pessoal? Foi um grande final de semana lá em New Hampshire, na minha opinião, claro. Duas grandes e boas corridas, né? Tivemos aí nas teams o Christopher Bell sendo perseguido pelo Cole Custer. Tivemos aí na Cup um duelo insano entre Denny Hamlin e Kevin Harvick. Tivemos também, pessoal, já começou já no sábado uma corrida antes que aconteceu aí da Win Series, né, que foi a Redmond Fire Tour. O Doug Cubby e o Ron Silk lá se batendo na última volta lá, no overtime também, disputando a vitória. Realmente foi um final de semana. Os deuses do automobilismo, os deuses da NASCAR, todo automobilismo às vezes peca um pouquinho, né? Aliás, Deus nunca peca. Mas os deuses da NASCAR, vamos falar assim, pessoal, eles realmente são diferentes, conseguem nos agraciar com boas coisas, tá? Quero começar falando um pouquinho da ARCA. A ARCA foi a única que esteve fora, tá? A ARCA esteve junto com a Fórmula Indy, a IndyCar. Eu falo Fórmula Indy porque muitos ainda chamam a IndyCar de Fórmula Indy, tá? Quando eu falo IndyCar, às vezes fica meio boiando. Mas enfim, a ARCA esteve lá em Iowa junto com a IndyCar, né? A ARCA correu no sábado à noite, a corrida começou às 10h30, um pouquinho mais aí, às 10h30. Uma corrida muito boa. Foi uma corrida dominada pelo Chandler Smith. Sim, o Chandler Smith é aquele lá da semana passada que venceu na Cayenne, venceu agora de novo. O moleque tá arrebentando, tá mostrando um bom trabalho aí. E sim, aquele moleque nós vimos nessa mesma pista em Iowa, pela Truck Series, fazer a pole e terminar na quarta posição na sua primeira corrida da Truck Series, tá, pessoal? Realmente é um menino diferente, é um menino que tem um bom talento, é um menino que tem a manha do carro, tá? Ele consegue sim preparar o carro, consegue sim estar focado, e é um cara que começa a liderar, não perde a liderança fácil não, tá, pessoal? É aquele cara que realmente que mantém um bom ritmo na liderança ali, tanto é que ele dominou a corrida, né? Foram 140 voltas lideradas, dá 150, além dele só Christian Wicks, que corre na KM também, que foi o segundo colocado aí, né, ele liderou 10 voltas, só os dois liderou volta, tá, pessoal? Então, realmente, é um cara diferente esse Chandler Smith aí, tá, pessoal? Bom, falando só um pouquinho aqui rapidamente como que tá o campeonato da ARCA, pessoal. O Michael Seps segue na liderança, o Brett Holmes é o segundo colocado e o Christian Aiken vem na terceira posição, tá? Ele que tem uma corrida a menos, vem na terceira posição aí. O Travis Brandy é o quinto colocado e o Joe Graff Jr. é o quinto colocado aí lá na ARCA, tá? O Joe Graff Jr., pessoal, aquele cara que quase venceu uma corrida lá em Daytona, tá? Ficou no finalzinho aí, acabou o combustível dele, o Joe Graff Jr., tá? Ele que é o quinto colocado do campeonato aí, tá, pessoal? Campeonato em aberto ainda, tá? Aqui é aquela diferença de pontos gigantesca lá ainda, né? É 180 uma fumaça de ponto, né? Então, assim, tá em aberto ainda. Self, Holmes e Aix ainda pode se lutar pelo campeonato. Certo, pessoal? Bom, isso aí é a ARCA, aconteceu lá. na sexta-feira à noite. Agora vamos passar pro sábado. Só antes vou fazer uma pausa, tá? Vou desejar a todos boa tarde, bom dia, boa noite, claro. Você escolhe o melhor horário para você estar nos ouvindo aí, né? Seja de caminho para casa, para faculdade, para trabalho, ou até mesmo em casa aí de boa. E a galera da madrugada também, sempre ouvindo o podcast. Galera do carro também, que já me fala aqui, o pessoal escuta, baixa o podcast para escutar no carro e no caminho do trabalho, né? Imagina lá em São Paulo, dá para escutar eu umas 80 vezes, né? Aquele trânsito infernal lá, é carro para lá, carro para cá, e batida, e vai, o trânsito, o sinal abre umas 50 mil vezes, você continua para o mesmo lugar, né? Enfim, dá para ouvir eu umas 80 vezes lá o podcast. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Eu não falei a abertura aqui, eu tô tão empolgado pra falar, é tanta corrida pra falar esse final de semana, pessoal, que eu desculpa aí, tá? Mas, enfim, eu preciso falar. Continuando aqui, tá, pessoal? É, a Modify Tour, né? A Modify Tour que foi uma grande corrida, tá? Lá em New Hampshire, tá? Alguns pilotos da Cup já chegou a correr, principalmente o... Eu lembro que um ano, o Ryan Newman ganhou uma corrida aqui, mas ele foi desclassificado porque o carro dele estava irregular, né? Eu lembrei desse episódio. Eu só preciso tentar lembrar que ano que foi isso, tá, pessoal? Isso eu não vou lembrar o ano que aconteceu esse daí, não. Mas ele foi desclassificado, né? O nosso amigo Ryan Newman. Bom, a vitória ficou com o Ron Silk, tá? Ele acabou vencendo a corrida aí. O Doug Cobb acabou na segunda posição. Os dois terminaram socado e encaixotado um no outro, tá, pessoal? Tivemos aí um overtime, depois tivemos a intervenção também, e a corrida terminou sob bandeira amarela, tá? Não foi, não tivemos a corrida completada em bandeira verde, porque foi aquelas treta lá nas relargadas, muita treta, tá, pessoal? Essa corridinha aí com certeza vai estar semana que vem, quinta-feira que vem provavelmente vai estar lá na NBC Sports. Eu assisti a corrida ao vivo no Fanshows TV, tá? Quem quiser o link pode mandar e-mail pra mim. Pessoal, arroba Leoguinho, Twitter, Instagram, tá? Vai lá, procura eu lá, pode seguir eu lá à vontade. Tá com dúvida, quer saber o horário, quer saber o que aconteceu, quem fez a pole, quer saber quem tá líder, quem tem chance de vencer, quem quer minha aposta, quer saber um link aí pra assistir a corrida, não tem a TV paga, quer assistir um link, eu pago a televisão, mas assisto por link, tá? Meus motivos eu deixo guardado por mim, mas quem me segue no Twitter sabe o porquê. A transmissão nacional me diz umas informações muito encontradas, então não tem nada a ver com isso que fala lá. Mas enfim, pode seguir lá, pessoal, arroba Leoguina, Twitter, Instagram, ou leoguina@hotmail.com, meu e-mail, coloca no título lá NASCAR, que realmente vocês vão estar falando comigo, já vou identificar vocês, pode precisar colocar, pedir lá, tá, pessoal, dúvida, alguma coisa aí, que eu vou falar com vocês, tá, pessoal, pode me procurar lá, Twitter, Instagram, arroba Leoguina, tá, tem um canal também no YouTube, mas o canal do YouTube tá um pouco parado, porque eu tive uns avisos aí do YouTube. Agora pra gravar eu preciso de uma câmera, ainda não tenho dinheiro da câmera, mas eu consegui o dinheiro da câmera, vou comprar a câmera e começar a postar toda semana pra vocês também por vídeo, tá? E principalmente eu fazer como eu tava fazendo, tá? Trago a versão do podcast, né? Meus cachorros aí tá dando os seus dizeres, né? Eu trago aí o podcast normal, com a sua versão mais longa, eu falo bem assim, mais assunto aprofundado de cada corrida, o que aconteceu no final de semana, e trago também por vídeo as notícias, aquelas notícias mais rápidas. Pessoal, eu tenho que esperar uma semana para falar, né, que um piloto aí mudou de patrocinador, ganhou um patrocinador novo, ou vai mudar um esquema de pintura mais bonito no final de semana. Então essas notícias aí eu trago tudo no YouTube, tá? No momento realmente eu não consigo, né? Porque eu não tenho uma câmera, mas eu tô providenciando ela, né? E se vocês me ajudarem no meu canal no YouTube, tá, pessoal? Se eu tiver mais de 1000 inscritos eu consigo fazer live pelo celular, aí eu começo a fazer pelo celular mesmo, não sei nem comprar câmera. Mas eu preciso de 1000 pessoas inscritas no canal, tá? Bom, pessoal, tem canal que eu já vi que tem ideia, que é esse canal infantil que minha filha sempre assiste, né? Tem uns canal infantil lá que tem mais de 15 mil, né, inscritos. Pessoal, aqui custa 1000 pessoas me seguir, tá? Só me seguir lá que eu vou estar com vocês sempre, garanto pra vocês que todo dia eu tô lá. Bom, seguindo aqui em New Hampshire, eu vou continuar falando ainda das categorias menores, não da Xfinity Series que correu no sábado. Então vou falar um pouquinho da KN agora. Corrida que foi boa, eu gostei demais, tá, da corrida. Só pra finalizar, pessoal, ali da Modify Tour, tá, o Ron Silk venceu a corrida e o Doug Cumming foi o segundo colocado, tá. Como ficou o campeonato agora? o Ron Silk tirou, apertou um pouco mais a diferença aí do Doug Cub, né? Então, o Ron Silk que venceu a corrida, ele atualmente é o segundo colocado do campeonato, e o Doug Cub aí é o líder, tá? Então, tivemos inversões, né, de resultado, e o campeonato teve um reflexo aí. Tira pouco, tá, pessoal? Por causa dos pontos aí, mas deu pra tirar 3 pontos aí do líder aí, que é o Doug Cub, tá? O Doug Cub realmente tá muito bem esse ano, certo, pessoal? Então, vamos passar um pouquinho agora, falar um pouquinho da KN. A KN que realmente teve lá também. Tivemos também um domínio de um piloto lá, um cara que andou super bem, né? Lá foi o Chase Kerber, acabou vencendo a corrida. Ele que faz aí, não faz part-time, tá? Não faz full-time, ele faz o part-time, faz algumas coisas. Ele aumentou um pouquinho aí as corridas dele. Então, ele tomou 6 vitórias, são 6 corridas, né? E tem 2 vitórias, mas já foram 7 corridas do campeonato, tá, pessoal? Mas mesmo assim ele tá ali na frente ali, ele tá ali em cima dos líderes ali, né? Perdão, pessoal, ele corre sim full time, tá? Part time é outro piloto que eu vou falar daqui a pouco. Ele tem 2 vitórias e é o terceiro colocado no campeonato, né? O Chase Kerber é um piloto muito bom. Eu gostei de 2 corridas dele, que me chamou muita atenção, que foi Bristol, tá? Ele andou muito bem. South Boston, pessoal, eu assisti só um pouquinho essa corrida lá em South Boston, então eu acabei não acompanhando total a corrida, mas lá também ele andou muito bem. Eu sei, claro, o resultado, que ele foi segundo colocado, e agora a vitória chegou, tá, pessoal? Então, só lembrando que South Boston é rodada dupla, tá? Então ele correu uma corrida no sábado e uma corrida no domingo, tá? A corrida do domingo ele foi muito bem, foi segundo colocado. E agora ele conseguiu vencer em Memphis, tá? E venceu nessa semana. E nessa semana ele lavou a égua, tá? Na semana ele fez a pole, liderou 60 voltas da 60 de 70, tá? E venceu a corrida. Então realmente o Chase Kerber agora lavou a égua mesmo no final de semana. Parabéns a ele. Ele que corre numa equipe não muito grande, tá? Corre com a Doug Horne. Acabou mudando aí, não foi o time que ele iniciou o campeonato, é o Chase Kerber. Então ele foi para um time um pouquinho melhor aí, né? Então parabéns aí para ele. Esse time aí, pessoal, já chegou a correr, já correu na Truck Series, já correu também apenas uma corrida na Truck Series, mas agora ele foca realmente, se foca muito agora esse time aí na KN, tá, pessoal? Então é interessante aí a história desse piloto, a história desse time aí, que voltou aos olhos, né? Nasceu, resgatou o Chase Kerber, trouxe para eles e focou aí 100% agora na KN com esse piloto aí. O resultado tá aí, tá, pessoal? O resultado tá chegando. Uma vitória em Memphis, uma vitória agora em New Hampshire, né? Terceiro colocado do campeonato e vem crescendo e chegando no campeonato lá na frente, tá? Sam Maier foi segundo colocado, Derek Kraus, né, foi terceiro colocado. Esses são os nomes conhecidos nossos aí, né? Acho que todo mundo ouve falar, né? O Max Merglund também, esse cara aí tá sempre na frente, tá? Ele é um rookie também, tá, pessoal? Corre com o time da Sijek Hattori, né? O Tamer Gray foi o quinto colocado, o Healy Hebers, esse daí corre, já correu várias corridas na Truck Series, né? Vocês com certeza devem lembrar desse cara aí. O Spencer Davis corre também na Truck Series também, já fez algumas corridas por lá. O Dream Dollar, o Colin Garrett e o fechando top 10, né, o Lewis Allen. Então a Haley Diggle, que todo mundo conhece, essa aí todo mundo tá já louco para ver ela já na Truck Series no ano que vem. A Haley Diggle foi apenas a 11ª colocada, tá, pessoal? Ela terminou na última posição de quem estava na volta do líder, né? Ela foi a 11ª colocada. Bom, campeonato, pessoal, campeonato lá continua interessante, né? O Derek Kraus aí segue na liderança, o São Marcos com 2 pontos atrás apenas, e o Chase Kerber apenas 6 pontos atrás, tá, pessoal? O negócio tá apertado ali, né? Tá bem, bem apertado mesmo aí o campeonato da KN, tá muito interessante. Vale a pena, pessoal, dar sequência agora que vocês já estão bem por dentro aí dos nomes aí. Dá sequência nesse campeonato aí, tá, pessoal? Fan Shows TV, lá no YouTube também, todas as corridas, geralmente é 1 ou 2 dias já tá a corrida lá. É uma corrida rapidinha também. E se vocês conseguirem também ver o VT da NBC Sports, que coloca toda quinta-feira, sai uma corrida nova, né? Ela vai colocando aí ao longo das semanas aí, vai intercalando, né, as corridas. Então vai colocando para vocês aí. Lá é a corridinha VTzinho de uma hora, então lá tranquilinho, uma hora pra assistir de boa aí, né? Dá uns 55 minutos aí, já assistiu corrida, tudo feito, o assunto tá em dia, e claro, pra ver esses caras dando show, que realmente tá muito legal nos campeonatos das categorias menores da LAN, tá pessoal? Então agora vamos dar um pulo maior no degrau aí, tá pessoal? Vamos falar então agora é da Ignite Series, realmente agora vai dar um passo maior aí. A corrida aconteceu no sábado à tarde, foi muita coisa boa no mesmo final de semana, tá pessoal? Então realmente valeu a pena aí, final de semana aí. Quem esteve em New Hampshire realmente não saiu de lá desamparado por causa de corrida ruim ou mesmo por falta de corrida, tá? Então a Roxor 200 aconteceu lá no sábado à tarde, vitória do Christopher Bell. Christopher Bell, pessoal, foi mais tranquilo essa corrida aí, deu uma dominada na corrida, tá? O Cole Custer não conseguiu acompanhar ele como foi na corrida passada lá no Kentucky, quando o Christopher Bell sim acompanhou o Cole Custer, tá? Aqui o Bell realmente, no comecinho ali, tivemos várias movimentações ali, várias brigas ali, mas depois, né, o nosso amigo Christopher Bell aí, né, ali por volta da volta 50, as últimas 150 voltas, vamos colocar assim, foi só dele, tá? Ele realmente sobrou o Christopher Bell e andou muito bem mesmo, não deu muita chance aí pro Cole Custer, mas o Cole Custer chegou lá na segunda posição. O bons destaques é o Justin Haley, o Justin Auger voltando a andar bem, tá? Foi o terceiro colocado, né? O Justin Auger, pessoal, que na minha opinião, não sei se vocês têm a mesma opinião que a minha, tá? Tá devendo uma vitória, tá precisando de uma vitória aí pra consagrar o ano dele, que não é ruim, tá, pessoal? O ano do Justin Auger, apesar de não ter vencido esse ano, não é ruim, tá? Ó, vamos lá. Ele tem o segundo colocado em Daytona, tem uma segunda posição em Dover, uma segunda posição em Charlotte, tá? Tem uma terceira colocação em Londres no final de semana, uma terceira colocação lá em Iowa, e tem uma terceira colocação em Richmond e também em Atlanta, tá? Então aí, eu falei pra vocês aí, né, foram até agora 18 corridas, então são 6 resultados completamente, expressamente positivos, tá? Então realmente, na minha opinião, né, o Justin Auger tá faltando realmente pra ele aí uma vitória pra consagrar esse ano dele aí, que tá sendo muito bom, tá pessoal? Só pra vocês terem uma noção, do Christopher Bell e Cole Custer, esses aí estão disparados lá na frente com 5 vitórias cada um, tá? O Tyler Reddick tem com 3 vitórias também, tá muito bem, tá? Tirando esses 3 aí, pessoal, o outro cara melhor realmente é o Justin Auger, tá? O Justin Auger tá sobrando, andando super bem aí, né? Espero que ele consiga uma vitória logo, né? O Tyler Reddick, que acabei de falar dele aqui, como ele tá super bem, foi o quarto colocado, tá? Pessoal, só pra vocês terem uma noção como tá legal o campeonato da Ignite Series esse ano, tá? Não tem mais aquele negócio de campo drive maçante dominando e tirando as corridas aí, tirando vitória de pilotos que lutam pelo título, tá? Falei de 4 nomes importantes agora para vocês que são destaque campeonato e luta pelo campeonato. Os 4 estão dentro do top 5, tá? O Christopher Bell com 5 vitórias, Cole Custer com 5 vitórias, Justin Auger que está por pontos muito bem classificado, ele está até melhor que o Michael Hennett, né, que tem vitórias e já está classificado. E falei do Tyler Reddick que tem 3 vitórias, tá? Então eu falei de 4 caras importantes, 4 homens importantes que retornam para o título nas 4 primeiras posições, tá? Temos o intruso aí, Paul Manor, com o carro número 12. Lembrando que tá muito legal, tá? A Penske está colocando esse carro aí, 12 esse ano na pista, mas não coloca um carro dominante, tá? Não é um carro dominante, igual é os carros, igual como era antigamente, tá? Que o carro entrava na pista já com uma ou duas voltas já abria 5 segundos, tá? Não é, tem mais carro dominante, a Penske tá fazendo um carro bem legal, tá? Não tem um carro apelão. Seja de Briscoe aí da Fast Biage ou da Street Race, que recebe aí, né, o apoio aí da Street Race Race, depois de ter colocado, o Ryan Crook fazendo uma boa aparição com a Zoom Motorsport número 8, foi o sétimo colocado, o Ryan 5, o oitavo, Brandon Jones, o nono, parabéns, o Brandon Jones que final de semana do Kentucky foi para esquecer, bateu na Truck Series, bateu também na Truck Series, né? Tinha duas grandes corridas, duas grandes possibilidades de resultado, que ele estava super bem nas duas corridas, né? Mas foi uma pena realmente para ele, e tá aí, voltou com o top 10. E o Noah Gregson dentro do top 10, parabéns ao Noah Gregson, fechando aí. O Michael Hennett foi décimo primeiro, Austin Sands o décimo segundo, ele tragou lá na frente, segunda fila, mas terminou, né, na 12ª posição. Abre o olho, Austin Sands, você precisa melhorar seu resultado, hein? O Justin Haley foi 13º. Cass Grala, bom resultado do Cass Grala, tá? É, com 21 da SRI, foi 14º colocado. Jeremy Clemens também super bem, foi 15º colocado, tá, pessoal? Então, foram bons resultados para esses caras aí, bom, uma boa corrida, tá, pessoal? É, tirando os principais aí, tá? Os outros nomes aí, que do 15º para baixo aqui, pessoal, não tem grandes stats, não. Não tem muita coisa para falar desses caras, não. Mas tivemos aí realmente boas corridas, boas apresentações também. E espero que vocês tenham gostado da corrida. Apesar do domínio aí do Christopher Bell, que ele durou 150, vamos arredondar a conta, tá? 150 voltas ele liderou. As últimas 150 voltas ele liderou, né? Então, foram apenas 5 trocas de liderança, que foi logo no começo da corrida ali. Se tivesse seguido aquele ritmo do começo, que era um monte de troca ali, aquele monte de cara se empurrando, se batendo, né? Trocando tipo ali. Já seguindo aquele ritmo, ia ser concentrado numa corrida frenética, né? Eu sou uma corrida que ia ficar aí guardada pra história, como foi a da Campos, mas é a corrida da gente deixou a desejar um pouquinho, tá, pessoal? Bom, daqui a pouquinho eu volto então pra falar com um bloco da Campos, né? Pra falar que o de melhor aconteceu lá, e com certeza foi muita coisa, pessoal.